E aí, tiozão, pode dizer qual que é do problema. A sigla é áudio clandestino, tô vestindo meu emblema. Eu também tenho meus problemas, tô criando meus dilemas. Nem por isso eu tô rosnando pra quem tá lá no topo da cena. Sem tempo pra relaxar, não tô nada de reclamar. O bagulho é trabalhar e aguardar o meu chegar. É programa de TV, e-mail e celular. Cê acha que eu tô coçando? Pra tomar no cu pra lá? Meu bagulho é maior, eu vim pra ser o melhor. E de igual pra igual, a diferença é sua. Tô com olho de quem veio, com saudade de quem foi. Ligeiro com quem ficar, que é pra nazedar o moi. É natural os aplausos, se eu mandar bem no mic. Boot no pé descalço e eu subo morro no pique. Domino o flow, ripa meta, completa linha, define. Só rap, só pra quem sabe, sabe, esse é meu time. Eu vou de ponta a ponta, só a lua me sonda. Ligeiro com uma barca que passa a fazer a ronda. Ninguém não me afronta, quebrando tipo onda. Mike no on na minha mão, então segura a bronca. Eu vou de ponta a ponta, só a lua me sonda. Ligeiro com uma barca que passa a fazer a ronda. Ninguém não me afronta, quebrando tipo onda. Mike no on na minha mão, então segura. Eu sei que nada me impede, eu tô fugindo da bad. O que não mata engorda, o foda é que fortalece. Ninguém fofoca, fofoca, não foca no que sobrar. Leva o cartão de acesso das ruas de Bagdá. Meu semblante pacato, rima na mente é mato. Na pista com os aliados, vai pilacagem de fato. Bom no desenrolado, educado e largado. Mina sorista, lista VIP, os leque fica bolado. Sou mais o meu DJ, crime duplo nas MK. Homicídio qualificado na hora de desenrolar. Produtor 171, bom, baixa VK. Fecha as contratação e levar nós pra cantar. Cê quer algo melhor do Vale do Zicajão? Quando as mãos vai pro ar, é ordem do coração, né não? Dois MCs maloqueiro, moiado pra swingar. Então me dá licença que é áudio clã, rapá. Eu vou de ponta a ponta, só a lua me sonda. Ligeiro com uma barca que passa a fazer a ronda. Ninguém não me afronta, quebrando tipo onda. Mike no on na minha mão, então segura a bronca. Eu vou de ponta a ponta, só a lua me sonda. Ligeiro com uma barca que passa a fazer a ronda. Ninguém não me afronta, quebrando tipo onda. Mike no on na minha mão, então segura a bronca.